Sobe, chuva, chove sem parar. Chove, chuva, chove sem parar. Tá formado, você é meu aliado. Através do seu ouvido, tô envolvido lado a lado. Minha ideia de incentivo é que você não seguir o crime. Cada um no seu lugar e você não é desse time. Mesmo que você discorde do que eu tenha pra falar, melhor você na rua do que ver sua mãe chorar. Cê sabe que cadeia é só uma questão de tempo. Nunca é nessa teia uma cena triste, lamento. Lamento que tô então, se você já me conhece. Só sofre quem não tem dinheiro, esse é o teste. Eu vou fazer a boa, não vou buscar a toa. E aposentar e parar antes de ser coroa. Isso tudo é uma ilusão de poder e ascensão. Tudo tem um preço, não se esqueça, negrão. A ambição vai te cobrar, te cegar, te arrastar. O homem dá com a mão pra que a outra vem tirar. Fazendo você sonhar com um carro digital. Ser herói com um celular de R$2.000. Cê sabe que mulher não falta no cané. Se tiver uma caranga pro rolê, um neque no pé. É, o Brasil é mó zica há quanto tempo. E há quanto tempo o homem já não era violento. Mas uma coisa puxa, outra é triste, inevitável. A miséria não acaba porque ainda é favorável. Imaginem só o Brasil sendo melhor, com divisão de terra e espaço ao redor. Redor de quê? Redor de quem tá viajando. Esgota seu aberto, é real de vários manos. Você tá vivendo na ilusão da cidade. O ensino meia boca, lesando a mentalidade. Difícil é resistir, se pensar vai ser pior. Nossa cara é ir pra cima e fazer nosso melhor. Melhor dentro da escola, melhor que uma vitrine. Melhor longe da esmola, melhor longe do crime. Que a vida nos ensine e traga o conhecimento. Que mostra o outro lado e não o sofrimento. A rua violenta pode ser de outro jeito. Ninguém é perfeito, mas ainda tem o direito. Direito de falar, direito de pensar. Direito de viver decentemente sem roubar. Direito de aprender como se ganha dinheiro. Sem ter que trapacear no jogo o tempo inteiro. Direito de ouvir e de criticar também. Direito de entender e debater com você além. A lei que foi criada pra incentivar. O nosso acesso é restrito, o processo é só aumentar. Vamos chegar, mudar, pra revolucionar. Racionais está no ar e o rap também tá. Em qualquer lugar, onde a mensagem vá. Sei que um aliado, mais um, vou resgatar. É, firmeza de rocha. O resgate foi concluído com sucesso. Nos guetos de São Vicente, fusão bélica tem a grande missão de revolucionar. E aí, MB, chega mais, vagabundo. Você pensou que o pesadelo acabou? Não, pelo contrário, ele apenas começou. Mais favorável, mais aplaudido, mais ódio em dobro na cabeça de cada inimigo. Político, polícia, então, seja qual que for. Enquanto eu estiver vivo, é por nós, por amor. Com dignidade, o respeito de todas quebradas, por todos aqueles que são negros até a alma. Simplicidade pra família e pra dos irmãos. Educação pros menores na rua não fica em vão. O prejuízo tá aí, eu quero recorrer. Pra não deixar a dificuldade favorecer. A depressão domina cada homem no gueto. Desempregado com o filho mais velho preso. E a mãe tendo que levar jumbo no fim de semana. Amargurada sem força pra levantar da cama. Não quero fama, não quero sua grana. Respeito da periferia, dinheiro não compra. Hoje fusão bélica no MP3 e no rádio de São Vicente aos interiores de São Paulo. No interior, Brasília, Campinas, Londrina. Um abraço pra favela, um salve pra família. Na zona leste o ministério adverte Torocaia. A doença, a fúria, a febre. Desempregado, saneamento custa caro. Vi muito voto valente, não muda o cenário. Se Deus quiser, nas quebradas do Brasil, MBJD, DJ meu subordinado em dobra mil. Pra escancarar, revolucionar. Se o temporal te pegou, na chuva é pra se molhar.